DCG. Ah, não começa a gritar, desliga o celular. Me passa a maleta dos dólar pra cá. Não adianta só pra constar, sou África. Fica fria, quero te mostrar. Arte ataca, faz e alastra, rimas caras. Cara a cara, feito raja para farça. Fio adaga, labana, aracá. Pipoco pra quem só fala, desgosto de agosto a agosto. Lembro o gosto, bom gosto ela tem. Sherlock, rastreia meu corpo, sem glock, seu lock. O Lorde, tomei o meu posto e aposto como o bang vira. Sai fela, uhu, teoria. DCG me afirma, quadrilha na criação e ação nas minhas rimas. Ah, desce mais um litro de gelado. Para, não me aluga, não me embaça. Passa na frente da praça, sente o cheiro da fumaça. Sabe estragar, então traga de casa. Traga mais respeito pra quebrada. Fala pouco, muita ajuda quem não atrapalha. Palavras e dívidas transformam em escala. Todo aprendizado que obtive nessa escola. Sei que o bang virou, aplaudiu, apostou no meu flow. Então bro, aceite aí, que a firma lucrou. A mulher adorou e agora ela quer me ouvir. Me fala agora o que tu vai fazer. Se embriagar, se perder. Quer me levar pra sacar, apurar, impurar a mulher. E aí? Tamo de boa, tô na minha zara. Faço julgar, apontar nossas falhas. Os de verdade nunca se abala. Mais uma vez essa peste, essa praga. Nem a milícia, nem os babaca. Conexão dos formigos de chava, pô. Sempre preferi constar na pista, não moscar na vista. E esse é o processo criativo, umas biro, umas gato, umas pira que engata. Lifestyle que aqui nos mantém vivos, uns papel, umas bala, umas planta que chapa. É desse jeito que a maloca vive, nessas letras trincando a juventude estraga. Porque somos o futuro do país, o que a nossa não se entrega de mão beijada. Se quer guerra terá, se quer paz trago em dobro. Se melhorar estrago, me embriago, pago em soco. Cansado dos murros em ponta de faca, pipoco é poucos estralado, nós empala ressaca. De tanto gastoro com essas vacas, não é nem paca. Nós empacota os pacos, foda empata. Pra esperar não ser empacotado, chapa. Movimento cultural sempre abre dos caminhões. Muito tempo tô trampando, sei que eu não tô sozinho. Vida louca até pra aceitar o rap. Ainda foda, saiba bem o que inspira o trap. É a velha escola, juntos manos na responsa. Fortalecendo a rap, a nova escola vem chegar. Mas a velha tá aí, mó função de irmãos. Alastrando o que o clap, vários bairros, grandes cidades. Diferentes rap, que seria de uma escola sem um bom professor. A nova escola vem mostrar o que a velha pregou. Que tal as duas somar? E vim tocar o terror, DCG é a nossa banca. Formigamento chegou, que tal as duas somar? Vim tocar o terror, DCG é nossa banca, formigamento chegou. Tamo de boa, tô na minha zara. Faço julgar, apontar nossas falhas. Os de verdade nunca se abala. Mais uma vez essa peste, essa praga. Nem a milícia, nem os babaca. Conexão dos formigos de chava, pô. Sempre preferi constar na pista, não moscar na vista.